1060. CYJ 830. 1060 kHz. Rádio Voz Alegria. AM. Grande Florianópolis, Santa Catarina. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Começa agora! Show da Cidade, com Heraldo Monteiro. Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Estandarte que a luz do sol levanta num ralo de brilho e esperança. Brasil! Este é o meu país. Santa Catarina é Brasil, com muito orgulho. Bom dia, Santa Catarina. Bom dia, Grande Florianópolis. Aqui é o meu lugar. O meu lugar. Venha participar dos cultos da Igreja Assembleia de Deus Ministério Ide, ensinai as nações.